Minha radiografia é mental, semente no quintal. Revolta dos excluídos, overall canibal. Yeah, alança yeah. Filho brincando no campinho. Retiro, pensei ter ouvido uma parte de tiro. Mas piro, que eles é, que eles quer. Lá perto do território, os olhos seguem seu pé. Seu João recuperou, agradecer pro bisavô. Quem viu a gente crescer se sente privilegiado. Depois de várias ruas não foi mais a mesma. Favela, história cruel, sabe que o crime é muita treta. Vida sobe igual bexiga na surva de alfinete. Vários não representou no gabinete. Muitos por etiqueta, vira pano de chão. Limpando o pobre sangue, liso igual sabão. Sabor de mel, encontrado na rua de fel. Ídolo do oprimido, morto só no papel. Muitos mancou na aliança, tomaram no anel. Respeito não existiu, download de Papai Noel. Esse dia vi o Fabrício, o Renato mudou. E mais boa na minha mente daqueles que se afundou. Ah, se eu pudesse nem pensava nessa fita. Não dá pra controlar, minha vida necessita. Vários viraram um homem enrolado no prático. Aparência de múmia, mas coração intacto. Tem fraqueza de família, lógico é notório. Família reunida só no dia do velório. Oro pra que Deus proteja meu irmão. Vejo o clima neurótico na rua do União. Vitória e consegui brindar na taça quebrada. Mente valoriza o que o paladar não repara. Vários talarico à procura de sexo. Disse que foi morto por menores complexos. Sem nexo, quem não põe no lugar. Cada um tem seu lugar, é necessário respeitar. Tá bom, mas é cada um com a sua vida. Se a sua tá morrendo logo, a alma vai flutuar. Cruza de parafina pra afinada, gente fina. Despediram com café, pão, quanto e vitamina. Pra muita mina, palavra de mãe nunca foi bom. Se só fala que ama ela na segunda intenção. Minha avó morreu dentro de um busão. Sem aposentadoria, só com terço na mão. Boca de velho, espuma, pura dita e puma. Cotou nove, eu então aí nasci a pruma. Ontem saindo da UDV, curtindo o som da RG. Polícia enquadra na chapeca, pede meu RG. É do segundo andar, antecipado no TR. Vai dirige, não beba, vaso, não leva a sério. Ele sente dolor do corpo no maçarico. Mano, sentimento pobre já foi rico. Neve no interior, pro boteco de neve. Vários que tombou se sentindo leve. Pega duas, leva uma, paga depois da seis. Depois de sete dias, chama, paga você. Rente a escada, o fim é o fim na escada. Quero ver polícia morrer pela pátria amada. Nem que caia, as armas do céu. Palma na cerca elétrica, moleque foi réu. Digam blau, ricos magos no futuro, o povo vai se matar por água. Na balística, aumenta a estatística. Corpística, possibilidades são místicas. Pra ambulância, médico com ânsia. Salvando aquele que foi afetado na infância. Quando tu consegue só leve de você. Ela sai de uma caixinha que você me deu. Muito precisava dizer, é, que ninguém sabe o que que aconteceu. Eu levo de você. Ela sai de uma caixinha que você me deu. Muito precisava dizer, é que ninguém sabe o que que aconteceu.